para que o meu povo não seja separado cada um da sua possessão. Depois disto, me trouxe pela entrada que estava ao lado da porta as câmaras santas dos sacerdotes, que olhavam para o norte, e eis que ali havia um lugar nos fundos extremos, para o lado do ocidente. E ele me disse: este é o lugar onde os sacerdotes cozerão a oferta pela culpa e a oferta pelo pecado, e onde cozerão a oferta de alimentos, para que não as tragam ao átrio exterior, para santificarem o povo. Então me levou para fora, para o átrio exterior, e me fez passar pelos quatro cantos do átrio, e eis que em cada canto do átrio havia outro átrio. Nos quatro cantos do átrio havia outros átrios juntos, de 40 côvados de comprimento e de 30 de largura. Estes quatro cantos tinham uma mesma medida, e havia uma fileira construída ao redor deles, ao redor dos quatro, e havia cozinhas feitas por baixo das fileiras ao redor. E me disse: estas são as cozinhas onde os ministros da casa cozerão o sacrifício do povo.